Bravo. Feedback. Approved to... Question. Approved. Startup. Prepared for taxi. Solo Salvador, gol 1613, pronto para o táxi. 183 a bordo, autonomia 0353, alternativa Campinas. 1613, 183 a bordo, 0353 autonomia, está autorizado o táxi via Pátio 1 no Taxi India. Ponto para da 10, chame torre 1-1895, ajuste no 012, bom voo. No 012, via Índia, ponte espera 1895, voo no 613. Salvador, gol 1613, pronto no ponto de espera da 18. Gol 1613, autorizado em linha de colapso, são no 0, vento 100 graus, 129. A linha de acordo da 10, gol 1613. Aqui o Zulu, contato radar 53 milhas de Salvador, vem na proa de Amã para a chegada Amã, reporte para descida. E desça nível 060, quilos do mundo. O quilos Zulu é intenção de pouso na 10 ou na 17? Aceita vetor para final visual da 17? Curva agora à esquerda para 10, seu limite será rotatório. Nome visual para modificação de regras, continue sua descida para 3 mil pés, 1.012 de ajuste. Viu o Lima aqui do Zulu? Desça para 3 mil pés com 1.012, informe visual para modificação de regras. Hotel Delta, identifique chegada Mari, desça ao 060, pro de Itapé. 1603, irá manter a posição por 30 segundos. Gente, pode iniciar, né? Papa Hotel Delta, vou direto em Itapé. Direto em Itapé, Papa Hotel Delta. Motivo Lima Fox Tango, reporte para táxi. meio no 3,206, controle 120, décima 8, bom voo. 208, grato, bom trabalho. Controle de Salvador, é o gol 1613. 1613, contato radar, suba o 360, saída Arbor. 360, Arbor, gol 1613. Na 6310, desça 2000 pés. 2012, livre LSX Ray, copo estabilizado. Relativo, 2012, repassando estabilizado, chamamento 3190. Hours in Goiânia, confirm people on board, X-Ray India Bravo. Roger, approved taxi. Supapa, reporting 21310, correction 17. Uma facção autorizada o táxi está para a parte para ingresso, vê seguir a aeronave à frente. 2-10, o botão 4, informação dano, dando utilização do Galeão. 5827-360, Galeão, pronto cópia. Pronto, bota. Está autorizado o Galeão, nível de voo 360, decola do 1-0 com a curva direita na saída da EL. Leda Bridge, viagem do Luna 0. Após SMAP, após Lúbito, após Barbacena, após conforme rota. O controle é PL 120, décima 8 e o transponder 5454. O 6727 da web, autorizado para o Galeão no 360, decolando a pista 10, curvando à direita, a saída da EL, Leda Bridge, antes do Luna 0, depois SMAP, depois Lúbito, depois Barbacena e depois a rota do plano 20844. 5454, responde, estamos prontos, se tiver questionamento, WebJet 5827. 5454, chamarei. Estamos no 1510 na prova da rotatória. O gol no menos 3, vou direto a Lefa. Direto a Lefa, gol no 613. O Papa Hotel Delta, desça para 3.000 pés, 1.012, reduz a velocidade para 200 nós. 3.000 pés, 1.012, 200 nós, Papa Hotel Delta. 00, runway 10, right turn after the pathway. Via Coral the pathway. Control 120, the small agent, squawk 547. now departure and then Ilhéus and then DD after Aruba after confirm flight plan route. Roma 25 ready back, correct, to report the red to start and attack. Please start up, report your red to start to Roma 25. Zero meia, vento 100 graus, 109, parte fora do solo, autorizado pelo CAMI. No 012, o ajuste, o adião 06. Estabilizando, o DLS no 0, chané 63, no 0 a 20. Primitivo 06. Eu bati fora do solo, vento 090 graus, 12 nós, sem interferir com o eixo da 17, o adião 06. No 604, identifique chegada mar e desça ao 050. Frente agora, mas em posição. O 613, chame Recife, 1288, boa noite. 288, boa. Claro, já lhe acha no zero. Chame 6310, cheque trem, livre pouso, pistão no zero, vento 090 graus, 12. Livre pouso no zero, chame 6310. Chané 6310, informa um helicóptero decolando da pista ao lado da 10. Não vai interferir com o seu pouso, o Chané 6310. Fora do solo, Guardião 06, já deixando o eixo da 10 livre para o pouso. Copiou o Guardião 06. Guardião 06, decola 014. Controle 120, decimal 8. Gente. Olha o Guardião 06. Guardião 06, prossiga. Decolado do pátio do Graé, já no planejo de Itapuã, visual com tráfego aí na curta final para no 0 de Chinelcabe. Ok, prossiga via ali litoral e no através do CAB, autorizado para seguir para o local. Gente, através do CAB, direto, Guardião. Controle para a Ponte Delta estabilizado no localizador. Para a Ponte Delta, chame Torre 1895. Torre 1895 para a Ponte Delta. Torre Salvador, Papa Romeu, Papa Hotel Delta. Papa Romeu, Papa Hotel Delta, continua a aproximação, rapaz, iniciando o motor travado, ajuste no 012. 012, reportar abaixado travado, Papa Hotel Delta. intenção do Papa Hotel Delta é, após o externo, se possível, uma base pela direita para o Lancete. Ciente, passa para o cancelamento, Papa Hotel Delta. Reportado. 8-95. Ciente, agrava o cliente de takeoff, 117, wind 090 degrees, 10 knots. 306, tentando uma aeronave e uma milha de Simbra, passando 2000 metros. Sete visual. É 710, solo 17, livre à direita, solo 121, décima 9. Para a torre. Papa Hotel Delta, solicita girar base pela direita para o 17. Papa Hotel Delta, autorizado girar base pela direita, reporte no final do 17, vento 090 graus, 109. Reportar para o 17, Papa Hotel Delta. Xané 63, 0 na minha frente. Lima Foxtão, mantém a posição em aguarde. Cruzulu Torre, 1895. Greyhound 4 Greedy, Batman. Xana 63, 10 na alfa. O Xana é solo em 121, décima 9. 121, crossing 3000 feet. Segunda final do ano 0. Repate visual com o mesmo em Lima, aquele volume. Prosseguir o táxi via Alfa Juliette para a posição 06 do Patiuno. Alfa Juliette 06, Xana 63. Condições de diminuir velocidade? Ah, reduzir. Tio Fasma, tem position hotel intersection. Hotel Delta, condições de girar base curta para o final do 17? Vai cortar o máximo, senhora. Cortará o máximo a 17 para Hotel Delta. Sim, Hotel Delta. Está visual com o tráfego final da 10. Lima Cruzulu, faça um 30 curto pela esquerda devido ao tráfego na zona do 7. Hotel Delta, livre pouso pistão no 7, vento 100 graus, 109. Confirme a parte de estacionamento. Livre pouso, parte, é a parte da bata. Clear is direct to Porsa intersection. Fly direct to Leffa intersection. Mike Leffa, thank you very much, extra control. O Gol 604 desce para 2000 pés, 1012, livre LS X-ray. 2000, 1012, livre X-ray. Hotel Delta, solo 21, autorizado backtrack agilizando. Lima Kilo Zulu, continua a aproximação, guardando pista livre. Vento 100 graus, 109. 5, clear to cross runway 10 on Delta intersection, call the ground 121 decimal 9. De imediato, autorizado o cruzamento do ano 7, faça o metrec e aguarde na Quebec para ingresso. Nave 078, boa noite. Identifique chegada à mar e desça ao 050. Devido à aeronave nacional do ano 7, com destino ao pátio 5. Bomba 5, continue a taxi via da play. Alpha Juliet Menem, pronto para India. On Honda Point 1110, contact Palan again. 118.95, connect 1012. Limpo do Zulu, livre pouso, pistão no 7, vento 100 graus, 129. Delta, posição na frequência livre. Gente, passa o 180 e aguarde para ingresso no 7, Lima, Foxtrot Tango. Ranger Bravo, call Recife Center, frequency 128.8. Recife Center, at 128.8, Ranger Bravo. Thank you, have a great day, sir. Zulu, solo 23. Autorizado daqui 3, acessar a frequência livre. Aquilo Zulu, dá pra fazer em aeronave na Quebec, que tá indo para o ponto de espera. Daqui 3, dá passagem em aeronave que está na Quebec, que vai ingressar na pista 17, no sentido da cabeceira. E no Foxtrot Tango, autorizado em ingresso no 7, pode cabeceira em ali pronto. Faz uma tempo position. Comandante, boa noite. Até 3662, autorização nível 390 Natal. Botão 3662, Natal, nível de voo 370, ponto cópia. Afirmativo. Estou autorizado Natal, nível de voo 370, decolando no zero com a curva esquerda. Na saída pulsa, transição Zipa, via UP Zulu 10. O controle Salvador, opere 120, décima 8, e o transponder 5461. Autorizado, Natal 370, circulando da 10, curva esquerda pós, na pulsa Zipa. A primeira era via UP Zulu 10, controle 1208, transponder 5461, 3662. 3662, protegimento correto, estamos prontos para o ciberfunamento. Tá lá. Como Comandou, boa noite, eu sou 3858. 3858, informação em contato, Tango 370, Fortaleza, pronto, cópia. Tá pronto, prossiga. Está autorizado, Fortaleza, nível de voo 370, decola 10 com curva esquerda, na saída Momo, transição Sotivia, após o Lu 199. Controle, opera em 120, décima 8, e o transponder é 5463. Autorizado para Fortaleza no nível 370, via Pesulu 19. Decola da 10 com curva esquerda, na saída Momo, transição Frutífera. Controle, opera em 20, décima 8, e transponder 463. Então, 3258. 3258, cotejamento correto, sempre pronto se estiver funcionando. Trabalhamos. Autorizado, chama o prototáxi 1885 da Gol. Controle Salvador, boa noite, Papão da Lima Foxtrot Tango, passa o 065 para o 410. Lima Foxtrot Tango, contato radar, subou 410, saída Arco, na presente pode voar elétrico. Direto elétrico, 410, Lima Foxtrot Tango, grato. 90 graus, 109. Livre pouso no 0, 604, desafiado. Rumba 25, climb maintain level 100, call the coral departure. Rumba 25, climb and maintain, flight level 100, coral departure. Salvador, web 6727, portão 4, pushback, tá na mesa. Está autorizado, também pronto, táxi. Chamarei, obrigado.